Aí, serpente, conta uma parada aqui, pega a visão. Ela encostou no bailão. Trouxe um bolo pra Daniel nós Vídeos. Eu aqui, o grave é forte. Avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro, lança. Cachorrada barro. Estava, pai. Caralho, foda. Espirro, lança. Caramba, DJ Daniel Vídeos, tá demais, hein? Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, quem dá fim de tanto. Atura ou surta? Atura ou surta? Caralho, foda. Espirro, lança. Quem dá fim de dança? Espirro, lança.